De par em par. Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso De Par em Par, aqui no Canal 2, aliás, da Rádio Antena Web. Pois é, mais uma segunda-feira, damos início a mais uma edição deste espaço radiofónico que assim regressa à sua, esperamos, regularidade. Pois é, para hoje temos aqui novamente as rubricas poetas, também a rubrica das efemérides. Também temos a rubrica do pensamento diário, aliás, do pensamento diário, do Homem na Cozinha. E, por fim, temos uma nova rubrica, o Minuto de Saúde. Nem mais. O Minuto de Saúde que vai também fazer parte do nosso espaço a partir de hoje. Vamos ouvi-lo daqui a um bocadinho. Essa será a primeira edição. Para já vamos ficar com música, vamos ficar com... Para já uma balada. Aguenta Coração, música de José Augusto. Logo depois é tempo de Cachorro Vira-Lata, para mudarmos aqui um bocadinho o ritmo. Hoje começamos com música vinda do Brasil, para animar estas manhãs aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Bom dia! Isso ainda vai virar loucura. Não é

De regresso, ouvintes, nesta edição do nosso programa de Par em Par. Ora, um programa que tem então a partir de hoje um novo formato. O formato do nosso programa vai ser mais ou menos assim. A partir de agora vamos trazer músicas de... Vamos trazer músicas, portanto, de dois... Aliás, de três em três. E cada momento corresponderá... de dois em dois, para desculpa, e cada momento corresponderá a uma rubrica. Ora, agora é a rubrica Minuto de Saúde. Vamos trazê-la. Ela é resultado da colaboração de João Marques com a Ordem dos Médicos. Hoje vamos então assistir a esta, vamos ouvir então esta primeira rubrica, este primeiro Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. É com o maior prazer que levamos até si a primeira emissão do Minuto de Saúde. Sabia que existe possibilidade de reverter parte ou a totalidade dos problemas relacionados com o AVC se forem detectados até 4 horas após o início dos mesmos? Se sentir adormecimento do membro ou uma metade do corpo, desvio da boca ou alteração súbita do comportamento, recorra a um serviço de urgência logo que possível. Não espere que passe. As doenças cardiovasculares, onde se inclui o AVC, são a maior causa de mortalidade e incapacidade em Portugal. Ajude-nos a ajudá-lo. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. Agora vamos matar saudades de dois nomes que já não passam por cá há algum tempo. Eu sei que estamos no início de outubro, mas ainda assim não há porque não os homenagear. Os bombeiros, os soldados da paz. Quem canta esta melodia é a Ágata. Para ouvirmos também a voz de José Malhoa, que nos canta aqui o tema Te Chamo. São as próximas duas que vamos ouvir de uma edição que hoje está até mais calminha. Depois deste Minuto de Saúde, um momento mais sério com o João Marques, mais a colaboração também da Ordem dos Médicos. Pois é, vamos então ficar com estes próximos dois temas. O Soldado da Paz é o primeiro, de Ágata. O segundo é o Te Chamo, de José Malhoa. É por ti, vou rezar, para que o vento te possa ajudar, e que Deus, onde vais, te proteja, Soldado da Paz. Heróis de ninguém, e alguns ficam no fogo, pois estão defendendo com a sua própria vida as terras de alguém. Soldado desconhecido nunca é lembrado. Quando devia ter ondas aqui no céu, por salvar a natureza que outros estão queimando, ele merece que o mundo cante como pensa na vida dos outros primeiros.

problema. Amor sincero é entre os dois. E aqui estamos então, ouvintes, depois de Te Chamo, a melodia de José Malhoa. Vamos agora seguir com mais música, mas antes as curiosidades. Sabia que em 2004, é verdade, fundiram-se as cidades de Ikina, Yuaji, Yuashima e Yuji. Estas quatro cidades, todas do distrito japonês de Yoshi, fundaram a cidade de Kamijima. Esta cidade, então, que existe desde 2004. Malta, nem que muito se fala em anexação ou integração de... anexação, integração de freguesias aqui em Portugal. Eis um exemplo de como há coisas dessas que são possíveis e são bem sucedidas. Bom, digo-lhe também que no ano de 2009 um sismo abalou a capital da Indonésia e o governo oficializou em mais de 500 vítimas mortais o saldo deste acontecimento. Então deu-se há precisamente 3 anos, a 1 de outubro de 2009. E hoje é o Dia Mundial da Música. Pois é, é o Dia Mundial da Música hoje. Ora, nós porque vamos seguindo com mais temas. Atenção, atenção, atenção, porque agora vamos ficar com as vozes de José Alberto Reis, Confia em Mim. É uma das músicas que vamos ouvir já de seguida. Quanto à outra, essa que vamos ouvir logo depois, é de José Cid. Ora, hoje é segunda, mas ele diz que nunca mais é sexta-feira. Pois é, são as próximas duas que vamos ouvir, espero que gostem. Já sabe, este é o canal 2 da sua Rádio Antena Web. Fique connosco, este é o de Par em Par. Bom dia! em mim até ao fim. Feira, para poder soltar a franga, calhar ao fim de semana, anda à praia a bozanga. Nunca mais é sexta-feira, para poder soltar os gatos, ir com eles à caçada, quando abrir a casa aos passos. Terça-feira, que confusão, cheguei atrasado e levei um sermão. Quarta-feira, dói-me a cabeça, invento uma desculpa para sair à pressa. Quinta-feira, vou descansar, que o fim de semana está quase a chegar. Ai, nunca mais é sexta-feira, para poder soltar a franga. Semana, anda à praia a bozanga. Nunca mais é sexta-feira, para poder soltar os gatos, e com eles à caçada, quando abrir a caça aos patos. Segunda-feira a gente acorda e parte para o trabalho com o cão por corda. Terça-feira que confusão, cheguei atrasado, levei um sermão. Quarta-feira dói-me a cabeça, encontro uma desculpa para sair à pressa. Quinta-feira vou descansar, que o fim de semana está quase a chegar. E nunca mais é sexta-feira, para poder soltar a franga, que ainda era o fim de semana, andar pra ir à bozanga. Nunca mais é sexta-feira, pra poder soltar os gatos, ir com eles à caçada, quando abrir a caça aos patos. E já cá estamos ouvintes, nem mais nem menos, depois de ficarmos então com estes dois temas de José Alberto Reis e também de José Cid. Pois é, ora, nós agora trazemos aqui, nos próximos instantes, mais algumas rubricas. E as rubricas que trazemos aqui, aliás, daqui a pouco vamos ter mais uma, que é o nosso, enfim, a nossa receita, o nosso Homem na Cozinha, com o João Faria. Mas antes temos outras rubricas para vos trazer. E uma das rubricas que vamos aqui trazer, e que trazemos sempre, é o Destaque do Dia. Hoje, o Destaque do Dia vai para o novo single de Lana Del Rey. A música chama-se Blue Velvet, e é então o novo single da cantora norte-americana, que fez um enorme sucesso com temas como Video Game, e mais recente, e depois também com Blue Jeans, e mais recentemente com Summer... Summer International, já não recordo como é que se chamava a música, das três são as músicas da minha cabeça, mas eu ainda lá ir chegar. Depois passamos aqui a música Blue Velvet, que é então o novo single da cantora Lana Del Rey. Este é o nosso destaque do dia. Exatamente, Summertime Madness. Eu ainda me estava a esquecer de National Anthem e também de Born to Die. Aliás, Born to Die é a música então de Lana Del Rey, aliás, que dá também nome ao álbum de estreia da Lana Del Rey e Annalisa, que anteriormente já tinha lançado um álbum. Isto, para quem não sabe, o nome artístico de Lana Del Rey, aliás, o nome pessoal de Lana Del Rey é Lisa. Mas, ouvintes, nós vamos continuar por cá nesta edição do nosso programa, do nosso De Par em Par, agora com um momento para recordar. Vamos recuar até ao ano de 1999, numa altura em que havia uma musiquinha que tocava aí nas televisões, aqui em Portugal nem tanto, mas tocava aí fora nas televisões, a música de Vitamin C. É verdade, All Right, é como se chama a música que vamos ouvir, e porque está tudo hoje All Right, está tudo bem, está tudo ok. Ainda bem, vamos então recordar este tema das Vitamin C ou das Vitamina C, como quiserem. E é este o momento para recordar de hoje, há 13 anos que esta música foi lançada. Life. It ain't easy. It's so tough. this life that we live, and all that you do will come back to you. Life, it ain't easy. It's so tough. It ain't easy. What you gonna do? So what you gonna do? Put a smile on your face. Did we fall? Put a smile by your face and greet one and all. Life, it ain't easy. Oh, it's so tough. Life, it ain't easy. What you gonna do? So what you gonna do? Put a smile on your face. Make the world a better place. So cute. A lot of happiness in smile. Ora, aí está. Vitamin C, eu disse alright e não era. Era smile. É como se chama a música então de Vitamin C. Mas vamos continuar com mais dois temas também provenientes do estrangeiro. E estes são até mais antigos do que aqueles que já ouvimos aqui. Vamos ficar com Jean-Jacques Goldman. Aliás, Hervé Villard, peço desculpa. A música, como os ouvintes, chama-se L'Idiot, é um tema dos anos 70, para logo depois ficarmos com Quelque chose dans mon coeur, interpretado por Elsa Languini. São as próximas quatro, aliás, as próximas duas que vamos ouvir. Daqui um bocadinho chegam as despedidas de mais uma edição do nosso De Par em Par. E aí vamos ter também a rubrica Um Homem na Cozinha com o João Marques. Para já, deixo-vos então com estes dois temas, L'Idiot, de Hervé Villard, e também Quelque chose dans mon coeur, de Elsa Languini. Bom dia! Aux gens de son village, il volait pour se faire unir. Il donnait des bons points en offrant des images. Il donnait pour se faire plaisir. Celui dont on disait, il est moins que personne, fils de gitan, fils de rien. Sur le magnétophone, il attend quelqu'un. Le petit con qui portait toutes les fleurs au cimetière, simplement parce qu'il avait dit qu'il avait des cousins, des cinq ou six grands-pères. Oui, je veux parler de celui qui riait de l'amour en voyant les mariés lancer des dragées aux enfants. Il s'en moque toujours, mais moi je sais qu'il ment. Il a les larmes aux yeux devant les cathédrales. Il a le cœur en deux quand un enfant a mal. Et il ferme les yeux sur tous ses souvenirs pour mieux se faire mentir.

E aqui estamos ouvintes de regresso depois de Elsa Nini com Quelque Chose Dans Mon Coeur e antes também de L'Idiote, a música de Hervé Villard. Vamos agora para a nossa rubrica, a última desta edição do De Par em Par, chama-se Um Homem na Cozinha. Quem a realiza é o João Faria e hoje vamos conhecer a receita de creme de courgette. Um Homem na Cozinha. Para hoje trago creme de courgette. Vai precisar de 2 courgettes grandes e 2 cebolas, 1/2 litro de leite, 125 gramas de queijo mozzarella ralado, 2 colheres de sopa de farinha, azeite quanto baste, sal e pimenta quanto baste. Lava as courgettes e corta as rodelas mesmo com casca. Corte também a cebola às rodelas. Aqueça o azeite com as courgettes e as cebolas e deixe cozer cerca de 5 minutos. Junte 1 litro de água e coza mais 15 minutos. Triture com a farinha. Junte o leite já com a farinha dissolvida e deixe ferver 5 minutos. Bom apetite! Pois é, esta descoberta a receita de creme de courgette. Vamos agora ficar com as últimas 2 da edição de hoje do nosso De Par em Par. Vamos ficar primeiro que tudo com uma música lindíssima dos Roupa Nova. A música chama-se Linda. Vamos também ficar com o tema de Pablo Alborán, aqui a solo. A música chama-se Perdóname. Esta é conhecida por ser aquela que ele interpretou com a Carminho, mas aqui é a interpretação a solo. Pois é, e assim chega ao fim mais uma edição do nosso De Par em Par. Quero convidá-lo a visitar o nosso Facebook em facebook.com/radioantenaweb, a passar por lá, a deixar lá o seu gosto e ficar então a par daquilo que vai acontecendo na Antena Web, no Canal 2 e também na Antena Best. Agora sim, senhoras e senhores, tempo de ficarmos com estes 2 temas, Roupa Nova com Linda Demais e também com Pablo Alborán e o tema Perdóname. Até amanhã! Te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo e me ama como eu amo você. Vem fazer diferente o que mais ninguém faz. Faz parte de mim. Outra vez, vem conquistar meu mundo,